E aí, galera, começa agora mais uma edição do QDAI Podcast, edição número 229. Eu sou a Brasil e estou aqui mais uma vez com a Rafaela. Olá a todos, boa noite. Estou aqui também com a Jojo. Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Estou aqui mais uma vez com o Wesley. Boa noite, pessoal. Tô com problemas técnicos, mas devo aparecer por aí. É isso. E com o nosso convidado especial, Luke Lucas. Sou eu. Pra ele não ficar irritado, vou botar aqui a abertura do podcast. Mas enfim, hoje, em meio a eu comendo minha janta, a gente vai falar sobre animes de culinária. Na verdade, não sobre animes de culinária, mas animes que tem culinária, que é uma coisa, um ponto importante dentro do anime. E era mais um desculpa pra eu falar mais um pouco de Dungeon Meshi. Vou ser bem sincero que todo mundo tá vendo aí a imagem da capa do podcast. Então, era isso. Antes da gente ir para o nosso tema principal, primeiro queria relembrar que ainda não acabou a tragédia no Rio Grande do. A tragédia no Rio Grande do Sul, não sei porque a imagem não tá aparecendo, porque. Ih, rapaz. A imagem não tá aparecendo. Mas enfim, a tragédia do Rio Grande do Sul não acabou. Então, por favor, quem puder ainda doar, quem tiver alguma forma de ajudar, não esqueça que ainda tem uns canais de ajudar. Tem vários canais aí que vocês podem seguir. No post a gente sempre coloca. Geralmente coloca o link do para quem doar, que lá vocês têm várias opções de lugares para doar. E quem puder ajudar o pessoal do Rio Grande do Sul ainda. Não deixe passar essa oportunidade porque o pessoal ainda tá precisando bastante. Enfim, vamos agora também para a sessão de comentários, onde temos um comentário. Eu não vi se tem um comentário no YouTube, mas sei que no AnimeCoach tem. Deixa eu dar uma olhada rapidinho aqui no Né? YouTube. Tem Eu três acho que comentários no tinha, YouTube. pois é. Acho que é o número 220. Opa, parece vazando o áudio da edição passada. Enfim. Vamos lá. Tem uns comentários aqui no YouTube, comentar rapidinho, depois a Rafaela lê o comentário da escritora lá no Anime Perito. Coach. Vamos lá. O Tabuágua 2414. Por que o Carilho não participa mais nos podcasts? O Carilho respondeu aqui, né? Mas é mentira, tá? O Carilho não participa mais do podcast porque o Carilho sumiu. A gente não sabe mais cadê ele. Na verdade é essa. Ele foi Ok. sequestrado pela Yakuza e Brigou aí a com gente o maluco. tá à procura dele no momento. Enfim, Então, Um pouco de silêncio. procura O aí. jantar tá bom, hein? O que você tá jantando, Vilas? Só pra É saber. pastel, é o que tinha. Então, quando a gente souber notícias do Carlinho Novas, a gente fala aí, né? Mas, por enquanto, ainda não ligaram pedindo resgate. Então, a gente não tá sabendo. Exatamente. Desculpa aí. E que se tiver um fake aí respondendo por ele, a gente não se responsabiliza, tá? Com certeza. O Smiber comentou: Idol não tem choro, tem idade de corte. Mesmo que uma empresa insista pela fama em girls groups. Passado a carreira dessas meninas, é ladeira abaixo. Um caso muito fora da curva, por exemplo, é o Blackpink, com mulherada atualmente entre 27 a 29 anos. Mas elas já passaram da idade de corte faz tempo, e se não fosse o talento, a fama, a produtora por trás, eu duvido muito que elas não estariam na mesma situação de outras que insistiram em seguir fazendo outros girls groups. Mas como disse, elas são um ponto fora da curva e agora cada uma meio que tentando carreira solo, vamos ver se sustentam essa fama. Já sobre desenhistas que bomba logo na estreia, lembrei do anime do Bakuman. Enquanto os dois tentavam vencer na vida, os outros também tinham lá na agência deles um desenhista que foi a flor que nasceu na merda. O cara trampava em escritório, não me lembro como surgiu a curiosidade dele em fazer mangá, mas ele fez o primeiro dele, bombou e o cara vende bem. Ele é o cu virado pra lua. Tá. Então. É isso, né? De fato, tem essa questão do corte, né, das idols. Eu não acho que é só o Blackpink, mas são pouquíssimos grupos realmente que. É, girls band de idol que continua. Tem uns grupos de girls band que não são de idols que continua também, mas é bem raro. É, sobre o personagem do Bakuman, eu acho que era o Hanamura. Era o cara que desenhava o mangá da Lontra, né? É ele mesmo. É ele. Agora eu não sei se esse é o nome dele. Que é um personagem minimamente decente até o final do mangá. Ele é o Eiji. Curiosamente, é ele o Eiji, na minha opinião. É. Enfim, tem um problema com o Bakuman. Já deixa bem claro. Mas é isso. Enfim. É, tem um personagem mais ou menos nesse esquema agora no caramba, esqueci agora o nome do anime que tá passando essa temporada. Rapaz. O anime dos irmãos, que é a mãe. Escolar. O Shinoko. Shinoko. Shinoko. Ah, Shinoko. Cara, não vi o episódio. Tá bom. Começou já, né? Tem que baixar pro do High Dive. Pois é. É terrivelmente. High Dive. Maldito High Dive. Maldito High Dive. Bem. Obrigado pelo comentário, Smimer. E temos comentário do Celso Yonamini. Bentô não é paródia, é poesia. Muito bom. O Arrojin foi a versão mais recente mesmo. E agora, Danjo Menchin é um anime maldito. Me arrependi de tê-lo visto, porque tudo parece ruim depois de assisti-lo. É isso. Fazer o quê? Às vezes aparece nos animes. Ainda não vi, ainda tem salvação. Enfim, esses foram os comentários no YouTube. Vamos então pro comentário lá no Animecute. Rafa? Então vamos lá. Nossa, o comentário dela é um pouquinho maior. Ultimamente ela tem feito só três parágrafos, né? Hoje ela fez mais. Vamos lá. Tem como capturar e fazer uma sessão de fofura para o nosso caro Pikachu britânico elitista de ter simplesmente falado que Tonari no Yokai-san não vale a pena? Foi um dos melhores animes dessa temporada para chato mim. Chato demais. Chato demais. Ao lado do único citado até no podcast. Aqui o microfone para dizer. Chato dos melhores animes. Demais, né? Graças. Continuando aqui, graças à nossa cara Joana, já sei que ela vai falar do Ciel. Né, top 1 garantido entre a simpatia do Butchô com as peripécias é uma palavra, do Ciel e Sebastião, não tem coisa melhor. Eu nem consigo comparar os dois, eles não estão no mesmo nível. Desculpa. E das decepções, Evilás foi guerreiro, porque eu desisti de tentar e dar Shekoku no oitavo episódio, você fez bem em desistir. Tipo, a ideia em si era boa, de fato a ideia é muito boa. O problema foi a execução, com certeza, assina embaixo. E nisso me desanimou bonito. Olha que raramente existe um anime que foi a exceção. Aqui foi a exceção, é uma pena. Potencial tinha de sobra. Pois é, ele foi anime de call de domingo, eu vi lá assistir até o final, porque, né, dá pra assistir os sofrimentos. Agora sim, saudações para um final de temporada da primavera de 2024 ao Kyodai Podcast. Vamos, que a minha listinha revela que fiquei bem de fora dos animes do momento. Pelo menos teve mais animes pra ver do que a de inverno. Dimensão, Tensei Kizuku Kantei Skill de Nariagaru, ou o anime Sekai do Aristocrata, que foi uma trama curiosa de acompanhar. E que bom que teremos mais episódios, abertura e encerramentos simpáticos. Indo para a lista dita sem rodeios, quarto lugar fica com dois animes. O Remonstervilas. Porque gosta de sofrer com Isekai e disse... de segundo ao terceiro escalão. Não, né? Foi porque eu curti a proposta. Músicas de abertura e encerramento bem legais. Nada a muito excepcional. Aí... complicado. Complicado. Seguido por... Jisei Obasou Agaga... Não! Qual? Jisei Obasou Wakagairu. Nossa senhora, Rimonster e Jisei Obasou. O de Sam, eu não acho nenhuma questão de ser bom ou ser ruim. É que você tem que ter paciência pra caramba pra assistir esse anime, né? Se você teve, ótimo, que bom que você se divertiu. Assim, Remonstra, eu tenho todos os meus problemas, já falei várias vezes com ele. Tem muito por causa do mangá, então eu nem vi o anime. Talvez o anime tenha sido avisado, mas não vou... Tá não. A gente já sabe que não foi. Porque anime geralmente só avisa, né? Por isso que eu tô perguntando, mas tudo bem. Mas não dá, não. Meu Deus. Gostei que não. Olha, escritora, desculpa, mas esses dois aqui que você comentou... Não, são não pra mim, né? Desculpa aí. Porque acompanhar a nova juventude de um casal de jovens velhinhos foi um deleite. Abertura simpática e encerramento dançante, bem divertido de ter, rendeu momentos fofos e um drama ok. Momentos fofos da neta tentando seduzir o próprio avô. É isso aí. Terceiro lugar para a segunda metade da segunda temporada de Mushoku Tensei. Lá vamos nós. Que só não ficou mais pra frente por ser metade de uma temporada inteira. Isso descontou alguns pontinhos. Gostei da trama posta ali. Segundo lugar vai para a segunda temporada nova versão de Yurusei Yutsuru. Que foi o primeiro anime da Rumiko Sensei que vi até o final, né? Até o fim. Foi muito bom de assistir e ver que a Taru e Lun são sim um casal. E é importante, aberturas muito boas. Oh, é importante não, é o que importa. Aberturas muito boas, encerramento simpático, sou mais para as aberturas. Primeiro lugar, a gente vai para... Corte sobre as músicas de abertura e encerramento. Ah, mas na verdade os vídeos também são muito bons. Primeiro lugar do meu coração tinha que ser desses dois que via nos sábados a quarta temporada de Kuroshitsuji e Tonari no Yukaisu. Bela dupla, porque tinha trama escolar britânico com o Ciel sendo o máximo que consegue ser de sua idade, sem as responsas e sem suspiros do Sebastian, professor de Trama Slice of Life entre humanos e yokais do outro, que foi bem bacana de assistir, apesar deste último ter tido um momento, uns momentos tensos aqui e ali, sim. Buchō entra na minha lista de necos de anime com muita folga, mas quando seu Seiyu já foi um gato bacana em outra vida. Um gato sem calça, né, diga-se de passagem, ele não, mesmo virando gato que anda em duas patas, ele nunca vestiu uma calça. Roteiro de A. Puta que pariu, né? Claro que teve outros animes que não citei aqui, mas são suficientes por hora. Se cuidem aí e até mais. E é isso. Eu acho legal como a escritora tem um gosto tão diferente do nosso, mas a gente se diverte aqui discutindo. Então eu fico feliz, assim. De vez em quando a gente bate, né, algumas coisas, mas essa temporada aí... Muito raramente. A gente só concordou em Sentai Daishikaku, realmente. E a gente só viu até o final, o escritor, porque tava na cal. Porque senão não teria dropado. Recomendo demais. Sim, eu concordo. O Yatagarasu. Esse eu acho que você vai gostar, baseado nas coisas que você gosta. Ei, Yatagarasu é muito bom. Não sei se você viu, mas se não viu, deveria ver. Deveria ver. Inclusive, tá na listinha pra ver essa temporada, porque eu tava procurando coisas pra ver essa temporada e tá meio difícil. Dos animes da temporada passada que eu mais indico pra Jojo, Yatagarasu tá no topo da lista. Vou assistir. Sim, eu concordo em que Kuroshitsuji foi legal, mas ele não é o primeiro lugar no meu coração, ao contrário de você, escritor. Chegamos nesse ponto. Kuroshitsuji foi o único anime que eu vi, então, tipo, não tem nem disputa de top, entendeu? Mas eu realmente... É muito divertido assistir Kuroshitsuji, eu adoro. Adoro o Ciel, amo o Ciel, ele é maravilhoso. Desgraçado, mas é maravilhoso. Perfeito. Então esses foram os comentários da edição passada. Muito obrigado a todo mundo que comentou. Comentem para que seja liso aqui, para a gente continuar essa discussão gostosa com vocês. Enfim, vamos ao tema dessa edição. Tema meu, né? Então, um tema que eu soltei meio que aleatório, assim, né? Mas foi pegue no ar e virou tema. Então, tá aí, fazer o quê? Então, o tema é... Basicamente, animes que tem culinária como um elemento importante da sua trama, desculpa. Que tem culinária como um elemento importante da sua trama. E aí, cada um aqui escolheu um anime pra falar. No final, se tiver outros, vamos citar. E, enfim. como a Rafa tá aqui, né? Ela começa. Nem pergunto mais. Bota aqui, bota ela pra falar primeiro. Foda. Se você não quiser começar, não tem problema. É porque a gente sempre pergunta, você sempre começa. Eu gosto de começar, porque aí eu me livro logo. Eu recomendar. Aí pode ficar jogando joguinho, né? Exatamente. É. Sim, mas a gente... Eu ia recomendar porque o meu anime é o mais básico aqui, tipo, literalmente. É o que todo mundo ouve falar depois do anime com sucesso, né? Do Dungeon Mansion. Mas se a Rafa quiser começar. Não, Jojo, se você quiser começar, você pode começar. Não tem problema nenhum. Eu vou logo depois de você. Se reclamar e falar, aí pode ser, Rafa. Pode ser? Pode ser. Não sei. Então, eu vou falar que, tipo, a única anime, assim, focada em culinária que eu assisti. E acho que é o que todo mundo assistiu em algum momento, que é Shokugeki no Soma. Basicamente, conta a história do Soma, que é filho de um dono de restaurante, assim, um botequinho. E aí, um dia, o pai some, e ele meio que, ao mesmo tempo que o pai some, o Soma é convidado para ir para uma super escola de cozinheiros e tal. E lá é difícil ser, porque lá se formam os maiores chefes e ele tá lá pra competir, pra chegar nesse lugar ao sol e tentar um espaço aí no mundo da culinária. É basicamente um Battle Shonen, só que os poderzinhos são fazer comida. É, cada um tem sua habilidade, né? Tipo, eu faz um tempo que eu assisti, tá? Então por isso tá bem resumido, mas acho que a maior parte do pessoal conhece aqui o anime. Eu nem cheguei a ver todo o anime, a primeira temporada e a segunda temporada que... já foi bem reduzida, mas do que eu vi, eu gostei, me diverti bastante. Eu acho que é bem engraçado, assim, o anime, sabe? Eu adoro quando eles comiam as comidas e tinha aquele orgasmo lá da comida, porque tava muito gostosa. Era um anime que era difícil assistir com fome, porque as comidas pareciam muito, muito, muito gostosas vendo a animação, tava muito bonito mesmo. E eu acho que, tipo, foi que combinou, sabe, o clima de fazer a comida lá, que é coisa de batochon, de você explicar a comida e ter lá a competição. E tem aquela coisa também, né, que o Soma vai conhecendo várias meninas e ela, implicitamente, algumas vão se interessando por ele. A minha favorita sempre foi a Irina. Não. Maravilhosa. Errado. E... Hã? Não, ela é maravilhosa. Tô zoando. Pode continuar. Eu não falo nada. Eu dropei no primeiro episódio. Todo mundo sabe a menina Kalira desse anime, né? Todos. Ah, sim. Claro, né? Eu não, porque eu dropei no primeiro episódio. É a mesma. Se você bater o olho no casting, você consegue imediatamente saber. É a menina de cabelo preto. Azada. Azul. A preta azul, azul, né? Preta azul. É azul. É a Megumi, gente. É a Megumi, a menina Carlira. Ela é a correta. Ela é a rota. Sempre irei você por ela. Não, é a Irina. É a Tsundere. É a Tsundere. Ela é chata pra cacete. Adoro. A Irina é qual? É a que usa. É a loira. Short, mas tem duas loiras, né? Tem uma que usa short e uma de cabelo longo. Não, a que tem cabelo longo. Ela tem cabelo longo. Qual que é que usa short? É a peituda. A que gosta de carne. Sim, a da carne. Aí comia, aí comia. América, é. América. Que usa... América. América. Eu peguei. É porque tem o louro que é o chip gay também, né? Tipo. O chip gay é ótimo. Eu adoro a Aldin. É muito bom, muito bom. Gosto muito do... É, eu sempre leio as fanfics com o chip gay. Isso Toma e Aldin. Eu vou sair daqui pra O3 depois. Você vai procurar. Vamos ver se tem fanfics bons. Muitos enfim. Chips legais. Estilo que eu tô... Enfim. Pô, enfim. Aquele cara que anda... pelado o tempo todo. Aquele lá é perfeito pra chupar com todo mundo. Adoro, nossa. Esse daí, maravilhoso. É o Satoshi. Ishiki Senpai, adoro ele. Também gosto do Hayama, né? O Shinomiya também é legal, tipo, a professor, né? Que é o complexado. Sim. Adoro, ele é maravilhoso. Nossa. Tem até spin-off só dele, fazendo o restaurante dele lá em Paris. Não, no Japão. Ele fez o restaurante dele em Paris. E aí ele fez uma filial no Japão. Enfim. Adoro. Eu adoro que em Shokugekinosoma, tipo, obviamente, sempre vai ter um pouco mais de fanservice das mulheres, mas tem fanservice pros dois lados. A gente vê os homens também perdendo a roupa quando eles provam a comida. Muito bom. Muito bom. Aprovamos. Todo mundo de tanquinho. Um bando de moleque que não faz exercício físico, que come porque faz cucu, que é cozinheiro. Tudo com tanquinho, essa merda. Por quê? Obviamente, pra você. Enfim, mas tipo, é basicamente um shonenzão, só que o campo de batalha é a cozinha. Eu ouvi tudo. Obviamente, algo que acontece com o shonen da Jump acaba desandando. Então, tipo, não, o ainda final bem que você não foi... viu? Era, ainda bem não que agradou não todos. E, não. Não sei se agradou alguém, na verdade. Não faço a menor ideia. Mas é isso, tipo, porque assim, é um anime divertido, assim. Você tem alguma coisa de comida ou uma coisa mais mainstream, se bem que agora vocês têm a opção de Daniel Mente, né? Então. Exatamente. Mas aí foi o que eu vi e é divertido. Até onde eu vi, achei divertido, entendeu? Então, fica aí o comentário, a recomendação. Eu acho que todo mundo aqui viu pra mal, odiar. Tem gente que. Acho que vocês leram o mangá também. Minha irmã leu o mangá, acho que até onde deu. Depois até ela parou, assim. E ela tá bem lá na frente, lá com os senpais lá, ou fodões, assim. Enfim. Uhum. Não sei até onde o anime foi. Ah, o anime eu acho que ele concluiu. Eu não tenho certeza não, porque eu também parei de assistir. É, eu só queria dizer que você assistiu a primeira e a segunda temporada, tá ótimo. Não sei assim mais nada. A primeira e a segunda já tudo. Acabou. Adaptaram o mangá todo pro anime. Adaptaram. Pronto, foi. Era só isso que eu queria saber, porque eu mesma desisti. Assim, depois do arco do trem, eu pensei, não tem mais pra que continuar. Eu também só vi até o arco do trem. Sobre... Eu desisti completamente. Desisti completamente. O arco do trem, né, Pilato? O arco do trem, fazendo a gente desistir de anime. Pô, aquele arco do trem é muito arrastado. Tem um trem, Jonas. Você pensa, um anime sobre culinária. Por que tem um arco do trem? Porque tem... Eles estão viajando no trem pra lutar em Hokkaido. Tá ligado? O Japão gosta de trem, já aprendi. É, não, dando uma tangente muito assim aleatória, tipo, tem um canal que eu gosto muito no YouTube, que é a Overly Sarcastic, que ela, tipo, é a Blue e a Red, eles falam sobre ou mídia, né, e mitologia, que é a Red, ou história, que é o Blue. E a Red sempre faz um trope talk, que é tipo, fala sobre clichês. E teve um dos vídeos recentes que o clichê que ela trabalhou era trem. Todas as tropes, todos os cenários possíveis que envolvem trens. E a grande pergunta no final foi, por quê? Tanta coisa dentro do trem, sabe? Sempre põe um trem na história pra acontecer em transporte. É o transporte que mais tem clichê, é trem. E eu fiquei tipo, agora você viu, mas de culinária tem o arco do trem também. É por isso que o governo brasileiro não investe mas em trem. Mas é Japão e trem, né? No Brasil. No Japão até anime de trem e queimê tem. Então, né? Exatamente. Temporada passada não tinha o trem... do fim do mundo, né? Então, toda temporada deve ter algum anime que tem trem em algum lugar, né? Então, a gente teve Shokugeki, que também teve trem aí, né? Nem sei quantas temporadas teve, eu acho que ele teve pelo menos umas 5, 6 temporadas, né? De adaptação. A primeira foi 24, e aí, tipo, a segunda foi 12, se eu não me engano. É, só foi 12. Depois disso, só foi temporada com 12. Várias temporadas com 12. É, então... Né? Então, assim... A primeira temporada em si, ela fecha levemente em aberto, mas se você assistir só a primeira temporada, tá ótimo. Tá ligado? Assim, tipo, depois... O negócio começa a descer a ladeira depois da terceira, aí não presta de jeito nenhum, assim. E olha que existe uma progressão na história. Porque assim, o que a gente vê de anime escolar? Todo mundo começa no primeiro ano do ensino médio e acaba ficando 1000 anos... No primeiro ano do ensino médio, que é o caso de Boku Hiro. No primeiro ano do ensino médio, né? Shokugekinosoma, eles estudam uns 3 anos, por milagres da salvação. E eles conseguem passar de um ano pro outro. Realmente. E muda o pessoal das cadeiras e tal lá, porque tem o Element Day, né? A galera top do top do top das classes, e a gente vê a progressão dos personagens com relação a isso e tal. Mas... Cara, só pior. Ainda bem que eles não ficaram presos no loop do ensino médio, eles conseguiram se formar, amém. Exatamente. Eles só ficaram presos no loop do arco de competição, né? Que é sempre a mesma coisa. É sempre a mesma coisa. Então, uma das coisas boas é porque ele parece Masterchef, né? Quem gosta de Masterchef, gosta de que são outras batalhas. Mas, that's it. Eu não gosto. Eu não gosto. Desde o começo, eu achava meio ruim. É, ainda mais por causa da quantidade de apelação que tem, né? Demais. Tem muito. É tudo levado muito a sério. Tudo muito sério, as coisas. Até que não é. Até quando todo mundo tira a roupa. Eu sempre achei meio sem graça. Li até o final. Claro que você leu. Eu não leria. O arco final é ofensivo. Eu acho ofensivo. O arco final eu vi por cima spoilers, porque eu queria saber como ia terminar, mas eu lembro que era ofensivo mesmo. Eu cheguei a ler até 200 e poucos capítulos, eu não vou mentir pra vocês, não. Eu vi a passagem do primeiro pro segundo ano, Milagre da Salvação. Mas os últimos arcos eu fiquei sem condições, assim. A galera aparece personagem novo do nada, tá ligado? Assim, vai poder virar o vilão da outra temporada. Eu fico, pra quê? Caralho, que merda do cacete isso aqui. E aí a menina que era super forte e acaba sendo salva pelo protagonista, porque ela não pode ser salva sozinha. Ela precisa ser salva pelo protagonista. E é isso aí. Não recomendo, só recomendo a primeira temporada, no máximo a segunda, que nem a Jojo viu. Se você quiser alguma coisa de comidas bonitas, com várias cenas de garotas e garotos gemendo porque eles comeram alguma coisa muito gostosa, com roupas explodindo de formas gerais, aí é com você. Não sei que gosto estranho você tem, porque aí, você vai ser um negócio tem desse. O anime que o Luke vai indicar, que é melhor. E é isso. Shokugeki que não sou problemático, mas básico, né? No comentário. Vamos pro próximo. Vai, Rafa, é contigo. Então, hoje eu vou falar sobre um anime de comida que é diferente dos demais, porque o meu é especializado em doces, né? Yumeiro Patissiere, que é um anime sobre patissiere, confeitaria, né? É um anime sobre confeitaria. A gente tem, acho que Yumeiro Patissiere é um anime bem de, sei lá, 50 episódios já? Isso. Ele é um anime de 50 episódios. Ele foi lançado em 2009, então ele é um anime já mais antiguinho. O traço, ele é muito próximo a traço de anime shoujo Kodomo antigo, sabe? Bem olho grande mesmo, sabe? Bem criançudo. Tá ligado? Afinal de contas, os personagens são de fato crianças, tá, gente? Eles têm na faixa dos 14 anos. Então é um olho bem grandão como bebê. Mas de qualquer forma, vamos lá, né? Yumeiro Patissiere tem uma protagonista, né? Que é a Ichigo. E a Ichigo, ela gosta muito de bolos e tal. E teve um dia que ela visitou uma exposição onde várias pessoas, né, mostravam o seu trabalho de confeitaria e tudo mais, e ela acabou, assim, se apegando demais. Ela não tinha nenhum tipo de talento nem nada, mas ela achou que talvez isso seja uma coisa, né, que ela possa conseguir fazer no futuro. Ela acabou encontrando dentro dessa exposição um patissier famoso e tal, que recomendou a ela a escola, né, que ela iria entrar. Sim, é um shoujo escolar onde ela vai para uma escola de culinária. Que nem Shokugeki que nós somos, só que essa escola é só para doces, né? O que é a Ichigo, o que, é que ela tem de especial, afinal de contas ela é a protagonista? Ela tem o sabor, né, o tasting apurado. Ela consegue determinar os gostos e sabores e teores assim e tal, essas coisas. E basicamente é isso, esse é o talento dela. E quando ela chega lá nessa escola de culinária, ela acaba fazendo amizade com uma fadinha chamada Vanilla, né? E ela é uma fadinha que veio do Reino dos Doces, e aí ela... É claro que é uma fada que veio do Reino dos Doces chamada Vanilla. Claro. Exatamente! Por que não? Né, então, o Reino dos Doces, inclusive, é entrando dentro do fogão, eu acho fantástico. E aí, essa academia inteira, ela tem várias fadinhas, e essas fadinhas, elas escolhem uma pessoa ao qual elas consideram assim, ó, essa pessoa tem talento, né, para ser, sei lá, o grande chocolatista, não sei, foda-se, né, a pessoa lá que do Reino dos Doces, e elas fazem pares. né, elas fazem pares com as pessoas e tal. Então a Vanilla virou par da Ichigo. E a Ichigo acaba se envolvendo com mais três protagonistas masculinos, né, que fazem parte do grupinho dela, da mesma classe e tal. E que eles são conhecidos como os príncipes, porque sempre tem que ter, né, os príncipes doces, Sweet Princess, né, dentro da história. E cada um deles tem uma especialidade, né, tem, deixa eu ver, peraí o nome deles. O Kashino, ele é especialista em chocolate. O Hanabusa, ele é especialista em confecção de doces, tipo assim, fazer esculturas de açúcar, basicamente. E o Ando, ele é, como é? É a mistura da culinária oriental e ocidental, porque a família dele tem uma loja de doces japonesas tradicionais. E aí, esse é o jeito dele. E cada um deles também tem a sua fadinha de doce. Que não é só fadinhas, tem fadinhos também, né? Tem o masculino e o feminino, acho. E aí, bom, eles vão fazer amizade e passar aí os 50 episódios passando por vários desafios de amizade e de companheirismo e criação de doces. E, obviamente, vai ter, sim, provas, que nem Shokugeki que não são a mesma coisa, né? Vai ter as provas escolares onde eles precisam fazer várias coisas diferentes, assim, pra poder passar de nível e coisas e tudo mais. E eu acho muito fofo e muito legal. Recomendo. Pronto, é isso aí. O anime ainda tem 50 episódios. Ele é longo pra cacete, mas eu acho que vale a pena assistir. Essa é a minha recomendação. Acho que ninguém mais viu, né, então. Provavelmente o Carlírio. O Carlírio. Não, o Carlírio viu, eu tenho certeza. Porque ele achou, ai, o Meiro Patiero, que fofinho. Pois é, ele viu. Tenho certeza absoluta que ele viu. Anjo-chan, se ela comentar, eu acho que esse é um anime pra Anjo-chan. Se você não tiver visto, veja. Eu acho que você vai achar muito fofo. Inclusive, esse anime específico, né, ele tem uma segunda temporada com os personagens crescidos na adolescência. Que aí a gente tem que ter um romance, né, obviamente. Daí ficou com um dos três menininhos lá da história. Muito... E eu não vou dizer quem é. E é isso. Muito impressionante o tamanho do olho da galera, né? Eu disse pra você que mulher. É um olho que, parabéns, assim. Menina, metade da cabeça é o olho dela. Exatamente, exatamente. E ela fica adolescente e o tamanho do olho continua grande pra cacete. É incrível. Incrível. Mas eu adoro a história disso. Gosto muito. Recomendo. Eita, meu Deus. Vamos para a próxima pessoa, que eu não sei quem vai ser. Eu você escolho, escolhe, Vlas? Né? Eu... Você escolhe. Então vamos para Luke, porque eu quero ver o do Ponjinho. Eu tô aqui de Yakitate Japan, que muitos desses animes puxaram dele, pelo que eu tô vendo, porque ele é o mais velho da galerinha aí. Ele é um anime sobre um menino chamado Kazuma Asma, que ele deseja fazer um pão que vai representar o Japão. O Japão. Né? Que é maravilhoso. Que a ideia dele é fazer um pão que vai ser amado pelos japoneses que preferem arroz. Vai ser um pão mais gostoso que arroz. E por isso vai ter o nome do Japan, né? O nome do Japão. E ele é um garoto que antes ele era de uma família de fazendeiros de arroz, né? Ele tinha bem preconceito com pão. Falou, por que eu vou comer pão se eu tenho arroz, né? Exatamente. E a irmã dele resolve levar ele pra uma padaria. E lá ele meio que se apaixona pelo pão e tudo mais. Tem um padeiro lá que ensina as coisas pra ele. E percebe que ele tem a lendária mão do sol. As mãos solares. Pressão, né? Baixa, né, basicamente. As mãos solares. Porque ele naturalmente tem uma mão muito quente. Que faz com que o pão fermente, a massa do pão fermente mais rápido. Porque enquanto ele tá dando aquela amassada no pão, o pão já vai fermentando com a temperatura corporal dele mesmo. Não é possível. E aí o menino cresce. Genial. O menino cresce e ele meio que durante esse meio tempo, assim, ele já inventou mais de 50 tipos de japãs, né? Mais de 50 tipos de pãos. Pãos, né? Não é pães, é pãos. E ele meio que não sabe fazer, ele não conhece receita tradicional de pão. Ele não faz ideia do que é um croissant. Ele não faz ideia do que é um pão francês. Ele não sabe fazer, ele sabe fazer o Japão. E dentro desses mais de 50 Japãs, se encaixa o tipo de pão que ele precisa fazer. E a ideia é mais ou menos o Shokugeki, que o Shokugeki puxa muito do Japão, Yakitate Japan, que é a ideia de várias competições, né? Primeiro tem a... Ele tem que passar na padaria que ele quer trabalhar em Tóquio, que é a padaria Fantasia. Ele tem que fazer uma mini competição lá, que você meio que conhece os personagens principais. Depois tem a competição de novatos da filial da Fantasia, né? Que ele tem que participar, que é mais ou menos o que o anime pega, assim. A maior parte do anime é dessa competição, e que é extremamente divertido. Por quê? Porque ele é um anime de comédia. Ele é um anime exagerado, assim. É, enquanto no Shokugeki as pessoas comem e ficam peladas, em Yakitate Japan as pessoas têm reações dos mais variados tipos, né? É, porque quanto mais o seu grau de conhecimento sobre pão, mais forte a sua reação ao pão gostoso. E aí tem o jurado lá, que é um jurado super sério, que a cada vez que o grau de competitividade vai aumentando, as coisas vão reagindo de maneiras absurdas. Sim. Começo com ele comendo pão de siri e fazendo a mãozinha do siri e andando igual o siri. Coisa básica, né? Bom demais. Mas aí ele come um pão de tartaruga e ele sai girando como a gamera, que é aquele monstro gigante de tartaruga, soltando raio pela boca, girando, dizendo quão pão é delicioso. E é muito engraçado, gente. É muito divertido, é um anime super, super gostosinho de assistir. Eu fui ler o mangá agora, só pra dar uma relembrada, né? Eu li mais do que eu vi o anime, pra ser sincero. Ele me ganhou, fui... Luke, no momento lá no começo, quando ele vai pra primeira vez na competição, e o cara dá um soco no pão do cara. No pão. É maravilhoso. Porque o pão tem que ser elástico, né? Então, quando você encosta nele, ele tem que voltar à forma normal. Só que o jurado é um exagerado e dá um soco no pão do cara e o pão volta ao normal porque ele é elástico, porque ele é super bom em fazer pão. E é um anime de comédia, é um anime de poderzinho também. É muito engraçado que o Kazuma Asuma, ele enfrenta desde um koala, que é mestre de karatê, até um cientista da Harvard, que é especialista em pão. Tem também até samurai que tem espadas pra fazer pão. E é incrível, é maravilhoso. Eu queria dizer um detalhe muito interessante que você esqueceu de falar. Que o protagonista é inspirado em uma pessoa que existiu. Ele tem mãos solares? Essa eu não sabia, não. Eu não sei se o cara tem mãos solares, mas ele é inspirado em um japonês que existiu. Espero que o gerente do Afro, que sabe fazer pão francês, exista também, porque eu gosto muito dele. Aí já não sei, seria maravilhoso. E eu gosto que o anime e o mangá também, eles vão por caminhos incríveis, assim. Por exemplo, tem o cara da mão solar, mas também tem o cara das mãos frias. Que ele é bom pra fazer pão que a fermentação é mais devagar. Que ele, a mão dele é tão fria que o fermento não vai agir enquanto ele tá mexendo na massa. É, ou ele faz, no mangá pelo menos, né? Ele faz um pão que é um pão colorido. É um pão de tartaruga verde. E o mangá, a página do mangá, aos poucos vai ficando colorido e fica colorido o resto do capítulo inteiro enquanto tem o pão. Pão de tartaruga verde. É maravilhoso, assim. E a Kitata de Japan é muito divertido, muito engraçado, muito gostosinho de assistir e ler. Eu recomendo realmente, assim, pra todo mundo. Sempre quando pensam em anime de culinária, eu sempre vou nele primeiro. E é um anime que... E é um anime que é meio que pouca gente viu, que eu fico meio triste, porque eu realmente acho ele muito engraçado, muito divertido. E não envelheceu. Pra mim, continua tão bom quanto era antigamente. E é isso. Vai, Wesley. Pra quem gosta, a abertura é muito boa. Eu ia perguntar. Não. Eu ia perguntar qual que é a Xuxa nesse anime, mas tudo bem. Qual que é a Xuxa? Música do Pão. Música do Pão. A Xuxa tinha a Música do Pão? Sim. Quem quer pão? Tá quentinho. Depois procurem o segundo encerramento desse anime, tá? É excelente. É incrível. É, enfim. É, Wesley, pode falar o seu aí. Pronto, bora lá. O anime que eu escolhi foi Maiko-san to Makanai-san, que acho que diferente dos outros animes aqui, esse aqui ele já vai mais para um slice of life, né? Só que ele é um slice of life de culinária, e qual que seria a ideia desse anime? A gente tem uma dupla de amigas que elas decidem se tornar Maikos. E aí, pra quem não sabe, Maikos, elas são aprendizes de geishas. E, basicamente, uma dessas duas amigas, que é a Kyo, ela não leva muito jeito pra ser uma Maiko, porque tem todas as questões... tem umas questões mais de seguir uma rotina que ela não consegue seguir pra ser uma Maiko, porque... Meio que a pessoa tem, pra ser uma Maiko, ela tem que abdicar de certas questões e muitas vezes seguir certas rotinas que ela não conseguiu se enquadrar. Dormindo tá vestido de madeira, que é terrível, terrível. Coitado. Como? Dormindo tá vestido de madeira, né? Tem umas coisas. Pode desarrumar o cabelo, né? Só arruma o cabelo uma vez por semana. Nossa, aquilo lá é. Nossa, é o terror. Ali é sofrimento eterno, não ia conseguir. De jeito nenhum. E aí a Kyo, ela não leva muito jeito, mas aí nessa casa que elas se mudam, que são a casa das Maikos, né, que são várias aprendizes de geishas, eles meio que acabam descobrindo que ela tem um talento para cozinhar. E aí ela acaba se tornando meio que a cozinheira oficial da casa das Maiko, enquanto a outra amiga dela, que é a Sumire, ela já leva um pouco mais jeito para a coisa, e já é a pessoa que até se dedica até mais do que as outras, né? E aí... A gente tem meio que essa relação entre as duas e as coisas que acontecem na casa das Maiko, que envolvem quase sempre em aqui eu fazer um prato para alguém e resolver um pequeno probleminha que acontece entre eles. E aí, qual que é o lance desse anime, né? Que cada situação é um prato e é sempre algo muito fofo acontecendo ou... Ah, tal personagem teve um pequeno problema, vamos resolver isso aqui com comida. E aí a Kyo vai sempre lá fazer um prato, e aí vai ter uma situação ou outra onde ela se reúne com uma personagem mais velha, e ela vai lá e faz o prato. É sempre, são várias esquetezinhas, são capítulos curtos, assim, onde tem a Kyo fazendo um prato, quase sempre. E com isso a gente também vai acompanhando a evolução da Sumire enquanto uma Maiko. E o legal desse anime é que, assim, digamos que ele tenta ser uma adaptação do mangá, digamos que até fiel demais, sabe? E consegue passar toda a leveza, toda a coisa do mangá. Só que tem um pequeno problema que é colocar pequenos capítulos e episódios de 20 minutos. Tipo, são capítulos muito legais, são coisas bem bacanas, a gente tem os pratos são lindos, são aqueles pratos que eles fazem questão de mostrar todos os detalhes, aquela coisa super bonita, mas a gente vai ter ali um episódio de 20 minutos, com 5, 4 capítulos do mangá, e sempre um momento extra, onde elas falam sobre o prato, elas dialogam e comentam como se fosse um Ana Maria Braga da vida, sabe? Mas é um anime bem bacana, bem singelozinho, sim. São capítulos mais densos mesmo, ele é bem slice of life, mas eu recomendo bastante, eu gosto bastante. É bem legal, é bem bacana ver a evolução dos personagens conforme vai passando, só que é aquela coisa bem lenta, assim, passo de tartaruga, principalmente no mangá. O mangá tem, sei lá, capítulos de 6, 7 episódios, mas no capítulo 40, 50 vai acontecer uma coisa um pouco mais importante, é sempre assim. Mas é bem legal, é bem diferente, assim, pra quem procurou um anime com esse foco em culinária, assim, com uma questão um pouco mais diferenciada. É isso. Não sei se alguém mais aqui viu. Eu vi os dois primeiros episódios, é que é aquele esquema de lançar um por mês, aí eu esquecia que tinha e acabou que eu não vi mais, sabe? Eu assisti o primeiro com Carlírio e Cole uma vez, quando não tinha anime pra ver. Eu não curti tanto, talvez por causa do pace. Eu acho que era por causa desse negócio de 3, 5 histórias diferentes no mesmo episódio de 20 minutos, sabe? Então eu acho que ele ficaria até mais interessante se fosse, tipo, de 5 minutos. Sei lá, episódios variados, assim, sabe? Quando fosse uma coisa mais importante, aumentar a duração. Pois é, ultimamente eu tô sofrendo bastante com isso. Jinsan e Basan, né, que foi comentado pela escritora, é um desses casos que repete muita piada e aí eu perco foco, eu não consigo ficar, então... Sete episódios em um episódio. Isso. Aí, no seu caso também, eu acho que eu recomendaria, sabe o quê? Você dar uma olhada na adaptação live action que tem, que eles mudam muitas coisas e colocam vários Netflix, dramas, né? E tem na Netflix dublado em português, é isso. Exato. A versão live action, sem brincadeira, é muito boa. Ela não é tão... É porque, tipo assim, no live action eles colocam mais drama nas coisas, então tem vários episódios, sempre... Ele não para muito, ele não para pra fazer um prato e te explicar, né? Como um capítulo isolado de mangá. Mas eu acredito que também o mangá e o anime, eles funcionam, são bons. Mas live action até é um pouco melhor, mas ok. Boa. É isso. Fica a recomendação, Maiko-san. É um anime bem, bem denso, mas é interessante. Uhum. E agora quem vai, Wesley? É o que sobrou, né? Quem que falta? Falta o Sobrou. Sobrou. Olha só. É idiota, né, Rafa? Então, eu escolhi esse tempo pra falar desse anime. Então, eu tava com muita vontade de falar de Dungeon Meship, eu tava muito animado. O problema é que eu já falei muito dele no último episódio, né? Já falamos várias vezes. Várias e várias vezes, né? Então, é só ressaltar essa parte culinária, o quão interessante é essa fantasia culinária, e o quão interessante é fantasias culinárias, né? Eu tava procurando a minha lista aqui de animes que poderiam cair nesse tema. Inclusive tem uma tag no Mal, pra quem quiser aí procurar a lista, chamada Gourmet. Que eu percebi que as séries de fantasia culinária, em geral, elas são muito interessantes. Mesmo que eu, às vezes, não termine, eu nunca acabo com uma sensação ruim, né? De que foi uma coisa ruim, porque eu acho que o pessoal consegue fazer, em relação ao anime, né? Consegue fazer boas histórias brincando, né? Com esse conceito de culinária no mundo medieval e tal. Mas nada tão bom quanto Dungeon Meshi, eu acho, na minha opinião. Dessas que eu... De todas as obras que eu vi em relação a culinária e fantasia e... Muito mais, né? Porque eu acho que eles falam sobre... De todas essas obras que vocês falaram, a única que eu gosto mais é a que o Luke falou, né? De fato. Mas eu sinto que mesmo a Tate Japan, por mais que tenha personagens muito icônicos, eu sinto que Dungeon Meshi, ele faz um negócio que... Ele faz melhor que muitos animes em geral, que é a forma como ele desenvolve o grupo de personagens. E é muito interessante como a culinária é importante, sabe? O como é interessante que a história vai seguir, mas tem que ter um momento deles pararem pra comer e pra falar da comida. E como isso, em vez de... Em muitas obras seriam só tipo, os caras estão parando pra enrolar. Mas Dungeon Meshi não, cara. Isso faz parte e é muito interessante como isso é legal, né? Pra o crescimento da obra, pro crescimento dos personagens, pra entender... Dos personagens, para saber como eles vão lidando, né? E vão evoluindo e vão começando a aceitar coisas diferentes. E também pra gente compreender esse mundo. Peraí, caiu aqui o OBS. Eita. Vou. Então é muito interessante como isso é feito pra criar uma sensação de integração de quem tá assistindo com o mundo. E com esse grupo de personagens, e pra se importar com esse grupo de personagens. Eu acho muito legal como isso é feito no Dungeon Meshi. E usar a culinária, que é uma parada que meio que atrai todo mundo, né? Queira ou não, todo mundo gosta de comer coisa gostosa. Então, é legal, porque é uma ambiguidade, né? Que ao mesmo tempo, eles estão falando de monstros horrorosos, né? E, por outro lado, estão fazendo comida que parece gostosa, sabe? É um contrassenso muito interessante, assim. Não é toda comida que eu acho gostosa, eu nunca comeria o sorvete de inseto. Mas é porque eu não ia comer mesmo sorvete de inseto, ponto. Mas das moedinhas lá, né? Mas fora isso, porra, parece muito interessante. E a comida é feita de um jeito que... A maioria da comida ali eu ficava com vontade de comer. Eu ficava com água na boca, assim. Porque eu acho muito, muito bonito, muito bem feito. Então, é um anime realmente muito gostoso. E é muito curioso, assim, eu realmente trouxe pra falar de Dungeon Meshi, porque Animes gourmet não necessariamente é um padrão na minha lista. Tem bastante anime gourmet na minha lista, se, em geral. Mas é meio a meio, assim. Eu tava olhando mal, eu tenho 7 animes gourmets completos, 7 animes gourmets dropados e 5 animes gourmets em on-hold. Mas é isso, sabe? Eu não sei. Vocês querem falar alguma coisa do Jumenshi? Não, eu só queria falar que é interessante esse tema gourmet, porque sempre fala sobre conexão, né? Sempre tem essa questão. Sim, isso é legal. Até o Shokugeki no Soma, mesmo tendo todos os etis, todas as besteiras dele, ele ainda tem muito dessa coisa de, tipo assim, de olha como esse prato muda o clima, muda como você tá se sentindo, ou como os personagens se sentem. E esse, o Michael-san que eu trouxe, ele tem muito disso também, dessa coisa da conexão, dos personagens se juntarem pra ir lá e degustar um prato e resolver um problema, sabe? O Dungeon Meshi é cheio disso. Acho interessante, eu gosto. Quando eles trabalham essa temática da conexão entre... Até os que eu não gosto tem isso, né? Ah. Você falou de jogar no Soma, Toriko horroroso, tudo bem. Kofuku Graffiti. Mas o jogo aí que no Soma ainda tem os seus momentinhos assim, tá? Mesmo ele sendo um anime maluco. Enfim. Mas é isso, pessoal. Esses foram os animes. É isso. Alguém quer falar alguma coisa mais de Dojimenshi? Não? Eu já falei demais já de Dojimenshi, não aguento mais. É legal. É bom anime. É bom anime. Adoro. Gosto muito. Então vamos para aquele momentozinho final. Quem tiver aí animes a mais para citar, vamos seguir a ordem. Oi? Eu sou a primeira. Não, é a Jojo. Sou eu. Só queria comentar, porque você estava falando de anime, de cast e tal. E aí, quando a Rafa falou o anime dela, eu lembrei de um anime que tem comida, poderia entrar aqui, mas ao mesmo tempo pensando, não sei se era... maior foco, tipo, é o foco, mas não sei, que ela foi Sugar Apple Fire Tail, que eu assisti todo, né, tem duas temporadas. Ele entra. E ele é comida, porque a protagonista é o mestre da confeitaria, né, de açúcar da maçã e tal, né. Eu vou tirar então, a tipo, foi aqui se tem gourmet no dele. Tem não, mas ele entra. É, tipo, mas assim, como tá em Menções Honrosas, acho que tá valendo. Então, eu recomendo, é muito gostosinho. Foi um dos animes que eu vi ano passado, que eu gostei bastante. E tem as competições, tem o momento que ela tá aprendendo, tá? Ela tem um ateliê depois que ela tá. Então, tipo, é bem legal, assim. Tipo, mas acho que também não é o único foco, assim, mas é a jornada dela, o que ela quer ser, né? Então, é bem legal. Deveria estar em gourmet, porque ela faz doces de açúcar. Ela faz. Se ela fizesse doces de sal, seria estranho. Ela queria ser uma mestre da doce de açúcar, né? Então, tipo, é a jornada dela. Faz esculturas. Muito boa ela. Uhum. Inclusive, estamos na espera aí das próximas temporadas, né, Jorge? Agora eu fiquei realmente muito curioso. Existe doce sem ter açúcar? Eu não tô falando de coisa que não tem açúcar. Como opera? Oi? Qual que é a pergunta? Se existe doce sem ser com açúcar. Eu não estou falando daqueles doces que não tem o glicose. Eu tô falando sem açúcar. Todos eles vão ter um sabor doce, né? Pelo menos penso eu. Então acho que todos eles têm açúcar. Algum tipo de açúcar. A teoria. Algum tipo de açúcar, algum tipo, né? De açúcar. Tipo, dizem que a beterraba tem açúcar. Tem como extrair açúcar da beterraba. Eu não sinto. Sim. Não, da mesma forma que tem como extrair da cana-de-açúcar, dá pra extrair da beterraba. Os dois têm o mesmo princípio. Mas, por exemplo, doces pra diabéticos, eles têm doce. Eles são doces, mas não é feito de açúcar, né? É outro sacarose, açúcar. Entendeu? É outro açúcar, mas eles são doces. É o que importa. Sim. Eu acho que pra ser doce, ele precisa ser doce. Então, por isso que eu tô falando, é açúcar ainda. Não é o glicose. É porque basicamente, na verdade, esses doces... A grande dúvida é que tipo de açúcar que tem, né? É porque esses doces, assim, eles têm quase a mesma intensidade de uma pessoa diabética comer uma fruta, né? Porque a fruta também tem açúcar, mas não altera a glicose. Igual a fruta altera a glicose, sim. Tradicional, um chocolate. É porque dependendo do tipo de açúcar, o nosso corpo não absorve. Por isso que Por isso que eu falei, açúcar. Mas enfim, acho que não veio muito caso. Vamos lá. Então, Rafa? Eu vou comentar. Deixa eu ver, 6 animes. Bom, brincadeira. 5. Brincadeira. Primeiro de todos. Brinquedo de todos é Bartender! Bartender não é comida, mas é bebida. É, tá aqui em gourmet, então tá valendo. Tá valendo. Bartender, que acabou de sair. Eu não vi a primeira, né? A primeira versão de Bartender, só vi a que saiu agora recentemente na temporada anterior. Recomendo bastante, achei a história muito interessante e eles fazem referência ao Brasil com o caipirinho. Então, tá valendo. 51. Aí temos o spin-off de Fate, né? Que é o Emiya-san no Kyo no Gohan, que é literalmente um anime de 15 minutos do Emiya Shiro fazendo comida em casa. Por que a galera de Fate é assim, gente? Alguém quer ver mais tempo do Emiya na tela? Pelo amor de Deus. Por que a galera de Fate é assim? Eu tenho medo. Ah. Podia ser o Archer, né? Não, mas tinha que ser o Emiya. É. Mas é o Archer, né? Não, mas eu quero o Archer, não o Emiya. Mas tem a Saber com o Mas é o Archer. Depende do Archer. Depende do É o Archer no passado. É o Archer. Depende da roda. É um dos dois. Ele vira o Archer. É o Archer sem bronzeamento artificial. Com cabelo branco. Com cabelo branco. Mas o cabelo fica branco por causa do estresse, né? Pois é. É o Archer na pior fase da vida dele, que é a pior fase da vida do mundo, que é a recência, o Archer na pior fase da vida dele. O Archer sem ser Archer, sendo que o Archer não usa arco e flecha, ele usa espada, mas ele é Archer. Ah, mas até aí o Gilgamesh também não usa e ele também é Archer. Então tanto faz, né? Exatamente. Porque esse, o Archer não usa. Ah, não, é que o outro é o Lancer, eu confundo, porque às vezes o Lancer, que é o de azul, a gente confunde ele como Archer. O Lancer é muito legal. Ah, pera aí, que o Gilgamesh usa arco, sim. Usa. Onde? Porque ele usa as armas com flecha, então tá valendo. Tá valendo, né? Inclusive, tem aparições dos outros personagens, né? No dia a dia, tipo, se eu não me engano, o Lancer e o Art são os vendedores da feirinha, tá ligado? Eles trabalham numa loja de. E aí o Emiya vai lá comprar comida na loja e tal, né? A Saber mora com ele, a Ryder também mora com o cara que ela não lembra a pessoa que ela é contratada, mas, tipo, ela em casa, tranquila, tá ligado? Tipo, usa óculos, cabelo normal. É da outra mão. Em vez de ser uma medusa. Né, e tal. E é literalmente um slice of life, como se todos os personagens de Fate não tivessem nenhum problema da vida, né? Eles morassem naquele mundo ali e não tivessem luta pelo seu grau. Exatamente. É literalmente isso. Não tem porra de guerra nenhum. É só Emiya lá fazendo comidas japonesas e pessoas comendo juntinhas. E é um anime de 15 minutos. Muito legal. Aí a gente tem a variação Isekai, né? Porque sempre tem que ter. Isekai Shokudo, que é literalmente um restaurante que abre portas para os diversos universos aleatórios e aí as pessoas acabam encontrando as portas e aí entram numa porra de um restaurante e aí eles comem comidas japonesas que eles nunca viram. Né? E todo mundo entra no restaurante e sempre pede a mesma coisa, porque é o primeiro prato que aparece, ele apaixona esse prato e aí ele vive indo na porra do restaurante, só come aquela porra. Não gosto disso, mas tudo bem. Aí é a gente o prato tem... da vida da pessoa, Rafa. Mas ele podia escolher outra coisa do menu, né? Eu acho tão peba isso. Prato da vida foda, dele. Sabe? E aí a gente tem a variação italiana, que é o restaurante Paradiso. História de Paradiso, que é literalmente um monte de veinho trabalhando na história. Qual é a versão? Qual é a versão de MILF? A versão masculina de MILF? Porque são todos veinhos que é mesmo, também. DILF. É DILF. DILF. São todos DILFs. E aí a gente tem a protagonista que tá apaixonada por um dos Dilfs, né? Que deve ter, sei lá, 30 anos a mais que ela, mas ela tá apaixonada por ele. E todos os outros Dilfs lá têm um papel específico e whatever, são todos bonitos, mais velhos. E por último, mas não menos importante, outra versão Isekai do anime de outra versão Isekai de anime de culinária, que é um que a gente assistiu em call! Todemon Skill, The Isekai Horumeshi! Vamos ver! Tá bom. O anime do cara que é transportado pra outro mundo, só que a skill dele é de fazer compra. E ele consegue comprar coisas do Japão e leva pra o mundo do Isekai pra fazer comida. Por que não, na verdade? Uma skill muito útil, diga-se de passagem. Ele não come passar fome. O anime muito tem que acabar. O anime tem que esse anime é maravilhoso. Ah, esse anime é maravilhoso. É bom, a opening é muito bonita, porra, tá ligado? E temos um ferri que come carne para um caralho. Porra, melhor é. Slime de todos os animes. Exatamente. É. Temos um slime muito fofinho. Sui, sui, que solta é bomba. Sui. Nossa, Sui evolui. Caraca. Ele vira uma bazuca gigante. Eu fiquei curiosa. De ele novo. Ele ganha a bênção das deusas dando doces pra elas. Bom demais. Exatamente. É bom demais. E as deusas, elas ficam ligando pra ele pedindo oferenda, porque ele não faz esquecer. Jorge, se você não encontrar, é só procurar aí você cai do cozinheiro. Aí você cai do cozinheiro. Então, o nome é... Tem no Crunchyroll, viu, Jojo? É Todemon Skill de Isekai Horomeshi. Mas no Crunchyroll é em inglês. Você não vai achar pelo nome é japonês. É Campfire e alguma coisa. Campfire Cooking. E alguma coisa. Isso. In Another World with My Episode Skill. Só procura Campfire que você vai achar. Todas as minhas opções. Só pra falar, o cara foi isekaizado pra ser Yusha. Só que a habilidade dele é fazer compra. Então os caras disseram, quer saber? A gente não precisa de você, já tem três Yusha aqui. Então toma esse dinheiro e pode sair. Pode ir embora. E foi isso. Pois é. Melhor que tá tendo muita pena dos Yusha que ficaram. A gente nem sabe o que aconteceu com eles, mas eu tenho muita pena deles. Assim, que não parecia agora, ser um lugar bom, não. Ele agora é o ser mais poderoso de todos, porque ele tem um Fury com ele. É, bem isso. Fora que ele treina magia e ele, assim, no começo ele é ruim, mas ele consegue fazer todos os tipos de magia, né? E o Sui, mano, o Sui virou um fodástico em magia também. O bicho é uma bazuca. Adoro ele, o Sui é fantástico. Sui é e tem um spin-off só dele, inclusive. Não em anime, mas em mangá. O Sui tem um spin-off dele. Ah, que ele é o narrador da história. Sui é bom. Sou bom demais. Quando ele começa a falar, é tão bonitinho. Oh, meu Deus, e uma coisa. Uma vozinha. Oh, meu Deus, dá vontade de apertar. Vamos lá, Luke. Fala aqui, meu anime de como linar, um dos meus favoritos, que é Hellsing. Que tem aí. Que? Que todo episódio ele tá comendo alguém, né? Então, tecnicamente, é anime de culinária. Comendo de maneira. Gastronômica, pessoal, tá? Gastronômica. No mordidinha no pescoço, gostosa. Muito bom. Então, Hell's Ultimate. Só não faço igual ele, viu? Eu pensei umas coisas horríveis agora, puta merda. Bible Black é o meu segundo. Não, outro tipo de comida. Eu pensei. Foi exatamente o que eu pensei. Que ele falou todo episódio, come alguém, pronto. Aí eu pensei, puta merda, reencarnado numa máquina de vendas. Tá, agora vamos. Reencarnado numa máquina de vendas, agora explora a masmorra, que é o anime que o cara volta como uma máquina de vendas. E o poder dele é dar comida para as pessoas conseguirem fazer as dungeons e tudo mais do Isekai. É um péssimo anime. Não deve existir. Tem que carregar ele. É, baseado em novel. Não deve claro que existir, é. Com esse nome, né? Óbvio, né? Tem um que eu respeito muito o autor, que é o... É Tempo de Tortura Princesa, né? Rime-sama, Gomon, Nojikandesu. Porque o autor, ele faz a história dele, que ele repete a mesma história por mais de 200 capítulos, que é sobre a menina com vontade de ter ela é torturada quando apresenta comida na frente dela e ela imediatamente confessa os segredos do reino, né? Não é só comida, tá? Mas é basicamente só comida. A menina é esfomeada, a princesa. É isso. Ela também é chantageada pra poder ir no parque com as amigas dela. Mas respeito muito o autor, porque ele tá aí vendendo o peixe dele. Eu gosto muito que toda preview, toda parte que vão fazer uma propaganda desse mangá, eles mostram uma parte nada a ver, que é ela guerreira, ela de armadura, enfrentando o exército do baú. E não é nada disso. É assim, só que não é nada disso. No final das... Ela é só ela comendo comida e contando segredos. E tem o Mao, né? Que é o Mao, né? O Mestre do Mal, que é o maior pai dos animes, assim. Ele é a representação de um pai perfeito. Ele é um pai perfeito, é incrível, Mao-sama. E ele perfeito, não quer liberar a menina, porque nada do que ela fala, ele aceita como... Pô, no último capítulo do mangá, ela ensinou como não fazer o saquinho de chá pingar, cara. Ela é importante pro reino do mal. É isso aí. É, e assim, esse agora... Mais do nome dos personagens, Tortura Tortura. É muito bom. Tem o Naruto Shippuden, Sunnyside Battle, que é um OVA onde mostra o Itachi fritando ovo frito por Sasuke. E esse é um OVA de 11 minutos do Itachi fritando ovo frito. Ah, mas no original tem um episódio que... A Toradora, que o Ryuji faz comida de vez em quando. Mas no original tem um episódio que o Naruto faz ramen usando Rasengan. Rasengan, bate bolo com Rasengan, é importante. Mas sai, ouve lá, sai o olho, o amaterasu do olho do ovo, da gema do ovo. É tão poderosa... É tão poderosa a magia e o ovo frito do Itachi. E por último, eu vou falar sério agora. Eu gosto de Toriko, tá? Eu gosto de Toriko. Eu sou as pessoas que gostam de Toriko. O autor é um filho da puta, o autor é um bandido, desgraçado. Eu acho o final de Toriko ruim, todo o arco final horrível, horroroso. Mas tem um momento de Toriko que eu gosto bastante, né? Antes de você descobrir que o autor é um filho da puta? Até o arco da pipoca, que ele vai lá pro céu pegar pipoca, não sei o que. Gostava muito de Toriko, eu achava divertido assim. Essa ideia de lutar com comida, a ideia dos golpes serem. O cara ter o golpe que é a faca e o garfo na mão, sabe? Eu achava divertidinho. Teve um momento que o Toriko era tão popular que ele teve um crossover com One Piece e Dragon Ball. Sim, esse era o nível de popularidade de Toriko. Eu vi esse crossover. E hoje ninguém lembra de Toriko, da existência de Toriko. Ninguém sabe o que, que é. E é incrível como caiu, ainda mais porque o autor é um filho da puta. E é isso. Wesley? Wesley ainda tá aí? É. Ele tá, só que ele tá mutado. É, então... Problemas técnicos, Cristal. Problemas técnicos. Eu vou aí seguir pra gente não poder parar. Então, falar rapidinho aqui. O Akakuzaki, anime gostosinho sobre uma mulher que vai em vários bares. Ela basicamente vai beber e comer churrasquinho em vários bares diferentes. É isso. Anime curtinho também. Tem o Bentô, que é uma poesia, como já foi falado aí pelo Luke. Né? Choro só te lembrar de Bentô. Bentô é lindo. E por último aqui, Moyashimon é um anime muito, muito gostosinho também. Ele não é um anime só sobre culinária, ele é um anime muito sobre agricultura e fermentação, né? Mas ele também tem elementos de culinária e sobrenatural, porque o garoto vê os micróbios, né? Ver as leveduras, né? Mas... Nossa, que inferno! A vida dele não deve ser muito boa, não. Pois não, deve ser horrível. Mas é um anime muito gostosinho, cara. É muito, muito bom. Anime meio, é uma comédia com uma pegada de Slice of Life. É bem bom, bem bom. Aqui diz também o Boku no Imotual Sakaokan, mas eu acho que é um anime de culinária. Eu não sei o que é isso. Não sei anime como. Sobre a irmã do cara veio de Osaka e aí ela fala com o sotaque de Osaka. E é sketch sobre legal. Isso. Legal. Legal, interessante. Só que não. Acho que... Enfim, é 5 minutos. Então tá de boa. Uma piada e meia pro episódio. Então tá de boa. Mas enfim, é isso. Vamos então seguir aqui para os recadinhos do padrinho. Então, na sessão de recadinhos de padrinho, hoje temos 3 recadinhos do padrinho. Oh, really? Às vezes isso é o que coloco, né? Não, primeiro recadinho aqui é o novo anime do clássico Hamamei será produzido pelo estúdio MAPPA. E há poucos dias atrás teve seu primeiro teaser divulgado. Seu início será em 5 de outubro, exclusivamente via Netflix. Gostei, tô muito curioso. Eu gostava bastante de Rama, eu nunca li completo. O anime eu parava. Mas o mangá, eu sempre lia o mangá, eu parava pra ler, mas eu nunca cheguei a ler completo. Mas eu achava muito engraçado, apesar de todo o lance de também erotismo e outras coisas, mas eu achava que tinha uns momentos muito engraçados. Uhum. Esse, diferente do Urusei Yatsura, esse eu tenho vontade de rever. Assim, tô bem animado pra ver essa versão nova. Ah, eu tenho uma péssima história de infância com esse anime. Foi um dos primeiros mangás que eu comecei a, assim, não o primeiro, mas tipo, logo no início, quando eu tava começando a colecionar mangá, eu só não continuei a coleção, porque aquela mulher, quando você parava de colecionar, basicamente todos os volumes sumiam, você não conseguia completar, você que pagasse uma fortuna pro volume. Então eu não terminei de ler. Mas eu li até o volume 15, se eu não me engano, eu gostava muito, eu ri pra caramba. Mas, realmente, hoje em dia você para, tipo assim, você ri com peso na consciência, que tem umas coisas assim também, você escapou. Mas é, ainda assim me divirto pra caramba. Então, assim, eu tô muito curioso pra ver como é que vai ser o anime. Tipo, menino, uhum. Né? A gente gosta, mas a gente sabe que é complicado. Uhum. Eu quero ver, tô animado pra ver. Também. Eu não quero ver, estou de boa. É, pauta 2, mais que, duas séries. Espero que saia dublado aí pela Netflix. É, também, ia ser legal se saísse dublado. Mais duas séries da franquia Precure estão disponíveis no Brasil. É, tem um post no Netoin. São novas séries que tem no Crunchyroll. Só para pegar a informação completa, vou abrir aqui o link que a gente colocou. São as séries Go Princess Precure e Mahoutsukai Precure. E por último, a editora JVC republicará o mangá XXXHolic. Então é isso. Guerreiras Mágicas. Também. Já tá falando de Clamp, a gente tem que lembrar que a Panini vai lá toca o Babylon. É verdade. Pô, legal, legal que eu posso completar minha coleção de X com o final do mangá que a JBC não lançou, né? Olha, eu só queria falar que, tipo, realmente a gente vai ter um volume a mais, é o volume 19.5 que lançou no Japão, com os capítulos que não tinham sido botados em volume nenhum, mas não é o final. É o final, final. Claramente é o final. É, mas vocês têm que lembrar que essa edição é edição especial, né? Vai ser muito mais caro. Todas são caras. Todas. Na verdade, a de Holly que eu vou comprar, mas é o único que me interessa. Mas assim, teoricamente, essas edições não são mais especiais. Elas só são com as capas combinando. O interior é igual de todos os outros volumes anteriores. Sim, e por isso que tá combinando, mas R$90 pela Panini. Exatamente. Vai botar capa dura, porque a gente quer muito capa dura. Sobrecapa. Porra, tô adorando. Sobrecapa, bota adesivo, bota. Não, não quero, caralho. Eu quero uma cabaré. Marcador de página. O Rolly que eu só orelha, tenho vontade por causa que a versão antiga da JVC é muito ruim. Então, só por isso. E o lugar preferido da Clamp, né? Então verdade. Eu quero ter. Eu não tenho o Rolick completo, então eu vou comprar. Eu não tenho o Rolick completo. Eu não tenho. Agora, Guerreiras Mágicas, eu vou comprar só pelas capas, porque eu tenho as edições, aquelas edições novas que a JBC fez, que eram bonitinhas, eu tenho essa já. Eu tenho também, não faz sentido. Não faz sentido, Guerreiras Mágicas. É só porque é pra aproveitar o hype do novo anime. Deviam. Falando agora da FNM, que o pessoal falou, devia ter lançado Tsubasa de novo. Não faz sentido, Guerreiras Mágicas. Mas o que aconteceu, gente? Calma. É porque essa edição nova que é pra comemorar seu aniversário... Então, essa edição nova é pra comemorar aniversário, todas as capas estão combinando, vai ficar uma coleção enorme. A questão é que Tsubasa não saiu ainda, por isso que ninguém comprou a licença. Assim que Tsubasa começar a sair no Japão, provavelmente vão comprar pra lançar também. Mas não lançaram porque não tem ainda edição nova de Tsubasa. Então, burro, né? Contrata um artista brasileiro e faz a capa igual. Mas não tem. As novas são Tokyo Babylon, X, Chobits, Guerreiras Mágicas e Holly, que tá indo bem devagar. Lança Chobits. Né. E também a JBC, ela anunciou que vai fazer o novo. Vai lançar de novo o Cavaleiro do Zodíaco no Brasil, porque é algo que faltava, né? É o final, né? Faltava. É, Cavaleiro do Zodíaco Final Edition. Vai lançar de novo outro compilado, quando ela acabou de lançar o Kazenban. Então, aí pro fã aí que não comprou a edição Kazenban, a edição anterior, a edição de releitura, a edição colorida e a primeira edição, e a edição da Conrad, você pode ter a oportunidade de pegar essa Final Edition. Eu Zodíaco e Naruto, são obras que sempre vão ser lançadas. E Evangelho! Evangelho também tem. O Evangelho tem três versões. Pelo menos Evangelho é pouco, né? Evangelho nem tanto, na verdade só tem duas versões, né? Basicamente. Porque a versão da Conrad, a Conrad não terminou. Então, tecnicamente só tem uma versão da JVC e agora é o lançamento. E... Naruto deve ter umas 5 edições. Não, ela relançou, ela continua a versão da Conrad, mas ainda assim, o Naruto tem umas 5 versões. O Pita tem umas 4 versões. Sei lá. Mas agora é a Final Edition. Claramente a JBC não vai relançar de novo, né? Claramente não, pô. Não faria isso. E o Gênesis Evangelho tem a Collector's Edition também. Tem a versão meio tanco, Tem tudo essa coisa. Mas é que eu não sou colecionador, Nath. Então eu não posso comprar essa. Tem que ser uma outra coleção. Ai, meu Deus do céu. Eu não entendo mais, eu acho, Evangelho. Eu não entendo mais essa coleção. Tá de boa. Eu pensei seriamente em comprar e aí eu já desisti. Assim, a em defesa do Evangelho, a versão anterior que a JBC lançou era horrorosa. Tanto que era melhor você comprar meio tanco da Conrad do que da JBC. Sim, eu concordo. É, pelo menos a da Conrad, a folha era mais bonita. A folha era melhor de letra. Era horrorosa. Eita, New Pop vai publicar uma. Mas é isso, né? É isso. É, eu vou. Ah, da New Pop eu vou comprar o. Aquele que a gente leu no Clube do Mangá. Que é uma edição, um volume só. Que eu esqueci o nome. Sim, esqueci o nome também. Eu lembro que você postou no. Enamon. Mas não vou comprar, não. É, o bom que da New Pop aí, Mine vai fazer 2 anos que eles anunciaram a novel e até agora não saiu. Bom demais. Eu tô de boa, não vou comprar. Enfim, demora do tá cacete. Pô, dito eu vou isso, comprar meu Tonarino Metallisan. Entre outras coisas, não é da New Pop, né? Mas eu tô bem impressionado com a velocidade que estão lançando o mangá da Mau Mau. Bastante volume já saiu. Pensei que ia demorar mais. E é? É. Não, mas não é Panini? Panini lança mensal, pô. Eu sei, é Panini. Né? Só tô dizendo que eu tô achando muito rápido. Pensei que ia demorar mais. Não, pô, mas Panini lança pra cacete. Lança, meu Deus, como é? E ladeira? Dá um monte de uma vez? Lança pra cacete, os negócios tudo rápido. Quem demora é a JBC que lança em pedaço. Lança 2, 3 de uma vez. Demora 4 meses pra lançar de novo. E a New Pop não lança, exatamente. A Panini lança direitinho todo mês uma penca de mangá que não dá tempo de você juntar dinheiro pra comprar. Inclusive, e aí se você não compra. Passar 2 meses não comprar, você não compra mais. Você perdeu, exatamente. E a cada novo lançamento, a Panini aumenta R$2 do preço de capa dos mangás. É por aí. É por isso que eu falei que eu acho que a JBC, o Holic, vai sair a R$40. Porque daqui a pouco os preços de mangá vai estar impossível. R$40 é o mínimo, Rafa. Você acha que vai sair menos que isso aí? R$40 de mangás, não? Eu acho que é 60 no mínimo, eu gente. Acho que caiu é 50 ou 60. Se pá. Ai, eu quero morrer. Enfim. Na próxima edição do podcast, teremos o podcast de primeiras impressões da temporada. Esse mesmo? Eu não vi nada ainda, meu Deus. Eu não lembro se é esse ou se nossa, é o... Nossa, já dropei muito não, anime. Acho que não. Eu acho que o próximo é o da lista de melhores animes. Agora a gente vai ter que olhar o Carlinho. Vamos lá. Grupo, olhar pra ver se o Carlinho escreveu. Eu vou procurar. Eu tenho quase certeza que o Carlinho tinha falado alguma coisa sobre isso, porque ele me perguntou qual era o tema do próximo. ele é verdade, por causa que eu já escolhi meu anime de BLGL. É verdade. Eu também, talvez eu ia ter que Minaru. Eu vou falar de Jojo. Ó, nobres a seguir, tema de culinária. Acho que você tem que convencer a gente que Jojo. Porra, eu vou ter que convencer, Vila. Você tá de sacanagem. Tem que convencer. Porra, pelo amor de Deus, aí não. É não, próximo cast, edição do Kyodai Podcast número 22. 9? Eu acho que é. Acho que é o 3. É o 230. Mas. Tudo bem. É o 230. A próxima edição é o 230, não é 229, não. É, o Carlos colocou aqui. Acontece. É, depois da edição 229, né? Que é a de hoje. É, vamos ter na próxima edição mais uma edição de animes que a gente acha que todo mundo tem que ver. E o tema vai ser animes BL ou GL. Então já preparem suas listas para saber o que, que vai entrar. Eu já escolhi. Tenho uma ideia que é básica, mas tem uma ideia que, tipo, provavelmente ninguém vai votar, mas eu queria só recomendar ele mesmo. Então, provavelmente, acho que eu vou ficar na ideia que ninguém vai votar, mas eu queria recomendar, mesmo assim. Eu já vou escolher um que eu sei, né? Que ninguém vai aprovar. Eu tenho que olhar se não tá. Que se não tiver na lista, é Horomusuko. Acho que Horomusuko você colocou na primeira. Eu também acho. De 25. Eu também acho. Eu tenho que olhar também. Inclusive, um parecido com o Horomusuko nessa temporada é o Otoko no Ko, né? Se tivesse terminado, eu provavelmente escolheria ele, porque tem algumas coisas que eu nunca vi em anime do gênero, eu acho. Eu tô gostando bastante disso. Mas enfim, é isso. Essa é a próxima edição. Peço desculpa aí por estarmos enrolando. Mas vamos lá agora para nossas considerações finais. Lembrando que antes, se vocês podem acessar as nossas redes sociais... O arroba Ikiodai no Twitter, o arroba Ikiodai no TikTok, o arroba Ikiodai no Blue Sky, arroba Iniciativa Ikiodai no Instagram e arroba Iniciativa Ikiodai no YouTube. Vocês também podem mandar e-mails para iniciativaikiodai@gmail.com. E é isso, pessoal. Até porque o Ku morreu, né, então. É, infelizmente. Acontece. Caiu o cu da bunda. Volta. Vamos então para as considerações finais, começando pelo convidado, Luke Lucas. Eu não tenho consideração final, estou cansado. Não gosto de animes do tipo de culinária. Acho todos, a maioria, meio chatos. Pra ser sincero. Okay. Porque eu não sou muito fã de Slice of Life, né? Então... A maioria é Slice of Life mesmo. Não tem muito o que fazer. De fato. Jojo? Obrigada por participar mais do podcast. E então, não tô com fome agora, porque na verdade eu tô com sono, mas então, tipo, é sobre isso. O Carleiro deu um adendo aqui que o KP230 vai ser o início da temporada de julho. As indicações de Aoi e Yuri serão dia 19 no KP231. Então, obrigado, pronto. Carleiro. Muito obrigado, Carleiro, pelo complemento, ou melhor, fantasma do Carleiro. É o fantasma do Carleiro. porque o Carleiro, ele tá sequestrado, né? Então, é o fantasma do Carleiro. O Carleiro AI, tá ligado? A gente tem um boneco... A gente treinou um AI com a personalidade do Carleiro. É que a gente precisava de alguém pra substituir. Então. Exatamente. A gente treinou, a gente botou um monte de vídeo de meninas bonitinhas de anime. Exatamente. Exatamente. Várias lolis e shikoritos e romances e maus. E vai pro inferno. Porque essas capas das partes desse podcast, né? Porque eu adoro, ainda não entendi a tartaruga. Assim, eu tava pensando total no professor Antônio. Açúcar, tempero e tudo que é de bom. Aí seria tipo, no caso, meninas fofinhas, vá pro inferno. E qual que é o terceiro ingrediente do Carlírio? Eu só quero dizer que foi a Jojo que falou isso, Carlírio. Já foi. Mas realmente... A tartaruga do Carlírio, talvez seja as imagens... Agora. Essas imagens do podcast, talvez seja ele dando pistas de onde ele está no cativeiro. Pode. A gente tem que descobrir, hein? Sabe? Cada episódio é uma imagem nova do cativeiro que ele está. É, nossa senhora. Ele tirou uma foto do lado de fora, né, do cativeiro até aqui, da próxima edição. A cada canto do cativeiro, né, porra, vai também. É lógico, a gente consegue resgatar ele. Enfim. Assim esperamos. Eu espero que eles não peçam dinheiro, porque a gente tá. Eu, pelo menos, eu tô desempregado, não posso pagar nada. Tema do próximo podcast: animos pro Carlírio ver o cativeiro. Vai ser esse tema. Pô, hein? Vamos guardar esse tema aí. Vamos guardar esse tema aí. O Carlírio ver o cativeiro. A gente bota só anime que o Carlírio não gosta, assim, tipo, não é tipo anime, não é tipo Carlírio. Porque ele precisa ver. Ele gosta, a gente tá usando pra treinar IA, né? Exatamente. Não, mas é porque tem vários anime clássicos que o Carlinho viu, tipo Fullmetal. Me dá uma vontade de dar uma voadora nele. Eu também não vi Fullmetal, tamo junto. Dê certo. Ah. Os seres humanos precisam morrer. Não, sacanagem. Vamos seguir, né? Wesley. Pronto, bora lá. Vou tentar ser rápido, mas eu dei uma queda aqui, né? Problemas técnicos, mas o anime que eu ia falar era o Sake wa Fufu ni Natekara, que é um anime de cachaceiro. E eu acho muito fofinho, de episódio de 3 minutos. É parecido com o que o Evelazio indicou, que é o Akakuzake. É. Só que esse aí é um casal que o marido faz os drinks pra ela. Tô ligado, pra esposa que trabalha fora. Ele é o homem da casa. Certo. E esse domingo teve o Anime Friends em São Paulo, né? Com vários shows aí, bandas de anime. O que isso tem a ver com o tema do podcast? É que Nanorip veio aqui e tocou as músicas de Shokugeki no Soma e não tocou música de Nonobiori. Não tocou Nonobiori, né? Pelo que me disseram. Não tocou no Nobiori, tô muito decepcionado. E ano que vem, disseram que vem. Enfim, mas o Ex-Japan e Kimonogatari. Disseram que no próximo vem Kimonogatari e Lisa, né? Mas. E Ex-Japan. Lisa. No dia que vier minhas VTuber, aí eu vou. Não, se viesse Togetoge, eu ia. Enfim, é isso. Recomendo vocês encontrando no YouTube o show da Nanori, que é um show muito bom. Inclusive, essa aí já deve mudar pro Brasil daqui a um tempo, né? Que ela falou que gostou do Brasil no show, não deu nem pra contar no dedo. Enfim, é isso. Luke, só pra lembrar que teve Hatsune Miku. Daí pra VTuber é um pulo, tá? Mas Hatsune Miku não é VTuber, foda-se. Não quero saber. Daí pra VTuber é um pulo. Eu quero minhas meninas VTubers. Não quero Hatsune Miku teve esse ano? Qual menino? Não, esse ano não. Mas já teve no passado. Ah, tá, teve acho que em 2000. Mas, foi em 2018, eu fui nesse. Qual VTuber você iria a ver no Anime Friends? Eu acho muito provável que poderia ser a Kiara, que é a menina do Hololive, porque ela já veio pro Brasil. Olha. Na skin de carne dela, quando ela era uma cosplayer. Então, carne dela. Então ela poderia, porque ela já sabe como é a terra brasileira, sabe como é a ver de anime. Então tá bom, né? Enfim, Rafa. Pior que eu tinha coisa pra falar e eu esqueci de entrar na conversa. Entre no Elfenar de Brasil, é isso que você queria falar, claramente. Não era, com certeza. O site tá fora do ar, então não adianta. Com certeza não era isso que eu queria, mas foda-se. Esse não vou lembrar. Nada, era pra falar da call de domingo mesmo, né? Que a gente tinha um anime da Mahou Shoujo pra assistir. Meu Deus do céu, o anime da Mahou Shoujo e do romance entre a Mahou Shoujo e o tenente do Mal, que é a família do Mal, que tem o cartão Black. Que ele com certeza é o melhor marido que ela poderia encontrar, ela precisa muito casar com ele. Vem com a gente. Sem falar que o mascote da Mahou Shoujo é um Yakuza, um gato Yakuza. Não, um gato Yakuza que fuma e bate na cara dela. A gente já escolheu ele como o vilão do Golden Age por esse ano. Exatamente. Ele vai ficar em primeiro lugar. Ali é perdido. Absurdíssimo. Bater na cara da menina, a menina não fez nada. A menina trabalha em mais de 10 empregos por causa dessa porra desse gato. O gato fez a porra de um cartão com o nome dela, como se fosse o cartão de prostíbulo. Ah, pra isso. Absurdo. Coitada dessa menina. Se esmarrou o Shoujo hoje em dia, sei não. Viu? Dá não. O nosso tenente do Clube do Mal aí, ele precisa casar com ela, porque precisa tirar essa menina dessa vida. Que não presta não. Isso. Tenha uma boa noite. Façam doação pro Rio Grande do Sul e cuidado pra não pegar nenhuma doença aí no final desse inverno. Tchau. É isso. Visita o Discord de Opinando para conversar conosco. Todo domingo a gente tem call de animes. A gente vê 3 animes por temporada. A gente finalmente definiu os animes dessa temporada e aí um deles vai ficar 3 semanas sem passar por causa das Olimpíadas. Bom demais. Exatamente. Então, o Yatagarasu, eu sabia. É foda que ele demorou faz 2 semanas que ele não passava, aí passou, termina num cliffhanger absurdo. Absurdíssimo! absurdíssimo. É o momento que eu tenho que ir pra ficar em dia com a Yatagarasu. É, aí você vai chegar no cliffhanger e vai querer se bater na parede, porque o cliffhanger é muito maldito. Quando acabar, já vai estar voltando o anime, porque eu vou demorar pra ver, só tô enrolado. Então, além do anime do Karasu, que a gente falou aí, o Karasu Aro de Erabanai, a gente também está vendo o anime da Mahou Shoujo, que a Rafa também falou aí já, né? É, ótimo, maravilhoso. Cujo nome eu tô tentando achar aqui. Não, só. Eu não vou achar de jeito nenhum. Pelo... É... Ah, eu quero ver esse, quero ver Katsute Mahou Shoujo no Akua Te Kitai Shiteita. Esse aí. Katsute Mahou Shoujo. A gente tá vendo Konosekai wa Funkanzen Sugiru. Que é o anime, que é o anime do Quality Check. O anime do Quality Check. Se você aquecer, você vai gostar muito desse anime. É isso aí. Ou não, né, porque é muita tristeza. É muito erro, é muito bug. Exatamente. Nossa, é bug demais, velho. Eu fico olhando os peixes voador que trava e a pedra que fica balançando de um lado pro outro e não cai. E os aí me dá com... travado no bug. Uhum. Há mais de um ano. Né? Uhum. Eu tenho pena dos amigos dele que estão travados no bug há mais de um ano. Tristeza. E ele tá travado no bug há mais de um ano com a calça riada, mostrando a bunda. Eu e mesmo. A minha tá morrendo e voltando à vida. Morrendo e voltando à vida, pra sempre. O tempo inteiro, pois é. Péssimo, péssimo. Terrível. Enfim. E do nada a Iá possuiu a outra menina. Então, loucura esse anime. Enfim, loucura, é isso, loucura. Pessoal. Terminamos por aqui. Um abraço a todos. Nos vemos na próxima edição. Falou. Tchau, tchau. Falou. Yodai Podcast. Que isso?